Seu destino no começo era fazer o bem. Seu destino no começo era não magoar ninguém. Seu destino era sempre apoiar os manos. Seu destino era nunca esculachar nossos planos. Seu destino era ser revoltado, mas nem tanto. Seu destino é respeitar cada um no seu canto. O seu destino era estar sempre rindo com todos. O seu destino era nunca estar no puro dos gostos. É pra você ouvir, conferir e sentir as vozes do além, especialmente pra sentir. É pra você ouvir, conferir e sentir as vozes do além, especialmente pra sentir. Agora seu destino foi mudado radicalmente. Seu destino agora é se dar mal, infelizmente. Seu destino é se sentir muito melhor que todos. O seu destino é fazer um ficar de mal com outro. O seu destino é invejar, sofrer, chorar. O seu destino é deixar a infelicidade no ar. O seu destino é morrer esfaqueado numa quebrada. Seu destino é ficar com a alma aprisionada. O seu destino é contrariar totalmente o bem. O seu destino é ser mais um escravo dele também. O seu destino é nunca conhecer o Pai Eterno. O seu destino é queimar nas chamas do inferno. É pra você ouvir, conferir e sentir as vozes do além, especialmente pra sentir. É pra você ouvir, conferir e sentir as vozes do além, especialmente pra sentir. Seu destino foi selado porque você quis. Agora seu destino é ser mais humano e feliz. É pra você ouvir, conferir e sentir as vozes do além, especialmente pra sentir. Seu destino foi selado porque você quis. Agora seu destino é ser mais humano e feliz. Entre céu e inferno, você conhece o Pai Eterno. Entre o inferno e o céu, você é apenas mais um réu. Entre o inferno e o céu, você é apenas mais um réu. Entre céu e inferno, você conhece o Pai Eterno.